estragou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua lata até como se fosse a última. E cada tiro seu como se fosse o único. E atravessou a boca sem seu passo tímido. Pirou o cabeção como se fosse máquina. Curvou pra não encarar quatro pessoas sólidas. Cachimbo pós cachimbo num desejo mágico. Seus olhos alarmados de silêncio e lágrimas. Sentou pra viajar como se fosse sábado. Comprou e não pagou como se fosse um príncipe. Antissocial como se fosse um náufrago. E descarregou como se ouvisse música. Tropeçou em si como se fosse um bêbado. E furtou no lar como se fosse um pássaro. E se acabou magrão feito um pacote flácido. Agora sou em meio de um açoite público. Morreu no camburão atrapalhando o tráfico. Tragou daquela vez como se fosse o último. Tragou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua lata até como se fosse a única. E cada tiro seu como se fosse o pródigo. E atravessou a boca sem seu passo bêbado. Pirou o cabeção como se fosse sólido. Vou pra não encarar quatro pessoas mágicas. Cachimbo pós cachimbo num desejo lógico. Seus olhos alarmados de silêncio e tráfico. Sentou pra viajar como se fosse um príncipe. Comprou e não pagou como se fosse o máximo. Antissocial como se fosse máquina. E descarregou como se ouvisse próximo. E tropeçou em si como se fosse música. E furtou no lar como se fosse um sábado. E se acabou magrão feito um pacote tímido. Agonizou em meio de um açoite náufrago. Morreu no camburão atrapalhando o público. Tragou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua lata até como se fosse lógico. Curvou pra não encarar quatro pessoas flácidas. Sentou pra viajar como se fosse pássaro. E furtou no lar como se fosse um príncipe. E se acabou magrão feito um pacote bêbado. Morreu no camburão atrapalhando o sábado. Com sua licença, Chico, sem concessão pra sorrir, direto do pico. Diga ao povo que sofro, papelão é colchão pra dormir. Pulmões em combustão, louca sensação. Resumo da missão, desconstrução.